Nosso tema dessa noite, então, é: o mal não é o que entra pela boca. Acredito que todo mundo já ouviu essa frase falada por Jesus durante a sua passagem pela terra. E lá no Evangelho tem uma especificação bem clara sobre o que ele estava querendo dizer com isso. Mas, para a gente pensar, o mal não é o que entra pela boca. O que ele quis dizer com isso, ou o que a gente pode tentar tirar dessa frase para nosso dia a dia? A gente não pode ser inocente ao ponto de achar que tudo que a gente ingerir não vai fazer mal se eu estiver em perfeito estado. Primeiro que a gente nunca está em perfeito estado, né? Ou raramente. Nós estamos num plano, num momento da nossa evolução espiritual, em que nós estamos ainda precisando desenvolver muitas coisas. Então, as coisas que chegam até nós, elas têm que ser muito bem olhadas, muito bem controladas, porque realmente elas nos fazem mal. Mas o que é levado em conta nessa frase é que mais importante do que aquilo que nós estamos ingerindo, que nós damos tanto valor, é o que nós estamos fazendo no sentido inverso. Nós estamos proferindo. Porque o que nós colocamos para fora demonstra o que tem dentro. Normalmente, nos nossos dias, quando nós estamos meio, vamos dizer, meio desequilibrados, é muito comum a gente ingerir alguma coisa e essa alguma coisa nos fazer mal. E a gente prontamente consegue identificar o que foi que nos fez mal. A medicina faz isso facilmente, né? Através de exame, tu consegue identificar o que fez aquilo. A questão é, por que que nós ingerimos determinados tipos de alimento, falando apenas de alimentos, mas existem a ingestão de outras tantas situações por todos os nossos órgãos de sentido? Por que que nós nos colocamos numa situação de colocar para dentro de nós coisas que, eu não digo que possam nos fazer mal, mas que acabam nos fazendo mal? Essa nossa procura, que é inconsciente, ela demonstra que os nossos hábitos refletem quem nós somos. E um dos nossos hábitos mais perceptíveis são os alimentares. Então, tem pessoas que gostam muito de doces, outras de álcool, outras de carne. Muitas dessas passam o resto da vida delas sem ter nenhum tipo de problema orgânico. Mas outras conseguem, às vezes, demonstrar uma certa desarmonia física, né, através desse processo. Mas, só para a gente entender, né, para a gente poder perceber, o que que nos leva, quando nós estamos ansiosos, a ingerir alguns tipos específicos de alimento e que, às vezes, acabam nos fazendo mal? Foi a ansiedade, né? Não foi o alimento. Foi a ansiedade provocada por uma desarmonia interna. Então, quando ele diz assim que o mal não é o que entra pela boca, é para a gente tentar observar, tentar olhar um pouquinho, né, nesses processos todos que a gente acaba achando que são tão naturais, porque a gente faz isso com tanta frequência, que nós nos acostumamos a ser do jeito que nós somos, e nós não percebemos algumas tendências negativas que nós estamos manifestando através de coisas tão simples. A gente pode ampliar isso num leque muito grande. Fiquei falando apenas de alimentação. A questão é que tudo que é exterior acaba sendo, de uma certa forma, mais notada. É muito mais fácil eu notar as práticas exteriores que eu acabo exercendo do que as interiores. Porque precisa de um pouco de, às vezes, de silêncio, de observação para notar isso. A gente, às vezes, consegue notar isso nos outros de uma forma mais fácil. Consegue identificar essas questões nos outros. A gente dizia, o fulano não está bem. Olha o que ele está, como é que ele está hoje. Mas a gente não percebe na gente isso. Aí a gente pensa na questão da imunidade. Uma vez uma pessoa encontrou um médico e o médico disse para ela assim: todos os nossos processos de doença, eles são causados pela baixa imunidade. Ou seja, as bactérias, os vírus e outros elementos que existem, eles se aproveitam da nossa desarmonia orgânica, no caso, para se instalarem e causarem algum tipo de doença ou mal-estar. Interessante, né? Eles se aproveitam. Então a gente percebe, até nos dias atuais a gente fala tanto da questão do vírus, que está atingindo uns mais e outros um pouco menos. Não significa que uns são melhores e outros são piores, porque nós temos momentos, às vezes dentro do próprio dia, de altos e baixos. E a questão é que nós damos, às vezes, abertura para essas coisas, quando nós estamos meio na curva abaixo, a gente dá abertura para essas coisas um pouco negativas se aproximarem de nós e, às vezes, se instalar de uma forma muito, muito convincente até. E aí a pessoa perguntou até para o médico, sim, mas e qual é o que leva a essa baixa estima, que baixa imunidade? Aí, dependendo da linha do médico, ele vai por um caminho ou vai por outro, né? A medicina já consegue identificar bastante claramente que as questões emocionais, elas influenciam na nossa baixa imunidade. Ou seja, nos desequilibram, porque nós não conseguimos ainda trabalhar a questão das emoções de uma forma mais lúcida e mais equilibrada mesmo, falando. A palavra equilíbrio é bastante comentada, né? No livro de André Luiz, Os Mensageiros, num determinado ponto do livro, ele coloca que a nossa mente, ela é responsável pelo controle total do nosso organismo. Até aí, mais ou menos, tudo bem, né? A gente mais ou menos já entende isso. A gente só não sabe, às vezes, de que forma. Ele diz que cada órgão funciona de uma forma autônoma. Porém, todos eles estão interligados. Quando um está meio mal, acaba influenciando no outro, sobrecarregando o outro. Mas todos eles estão sob a influência do pensamento. Todos os órgãos estão sob a influência do pensamento. E através desse fluir, é que todo o princípio vital que nós retiramos do universo, podemos dizer assim, ele é direcionado pelo impulso mental para cada célula nossa. É por isso que a vitalidade, a saúde, ela se renova a cada dia através desse processo contínuo. A questão é que quando nós estamos em desarmonia, o que é estar em desarmonia? Todos nós somos espíritos encarnados e nós estamos com um objetivo proposto nessa nossa reencarnação. Não exatamente na reencarnação, mas como espírito nós temos um objetivo. Quando nós, por livre vontade, acabamos nos orientando com situações opostas a isso, nós entramos num choque do que nós temos que fazer e do que nós estamos fazendo. Esse choque causa desequilíbrio interno. E esse desequilíbrio interno bagunça tudo. Muitas vezes é tão grande esse desequilíbrio que ele chega a provocar em nós a falência da questão orgânica. Eu estou falando de um caso extremo, como ele narra até no livro, né? Ele causa a falência. Por quê? Porque através desse processo de desequilíbrio, a mente não consegue mais coordenar a questão física, porque ela está perdida. E através disso abre, então, espaço para que aquelas organizações microbianas, os micróbios, né, que nós carregamos de forma latente dentro de nós, que estão ali paradinho. É que nem quando nós fazemos um exame lá, de pequeno, e nós temos um gene de uma provável doença no futuro, provável, e talvez ela nunca se manifeste, mas nós temos aquela probabilidade. Então, essa organização microbiana, ela está ali, e quando acontece esse desequilíbrio, ela como que eclode. Ela eclode e ela toma conta da questão física nossa. Ele até narra ali no livro que muitas vezes ela é tão forte que provoca o desencarne. E ele até diz assim, nem é bem o desencarne. Olhando de uma forma mais isenta do processo como ele está acontecendo, na verdade o espírito é como que expulso do corpo por não encontrar mais condições de vida dentro daquele corpo físico. Ele não tem mais como, então foi tomado. Tudo isso para contar a questão da imunidade, de novo. A questão de que o nosso pensamento exerce uma força muito grande quando direcionado corretamente e quando não direcionado, quando deixado a fazer vamos dizer assim, viver pelas nossas sensações, pelos prazeres, pelas vontades de realizar os desejos. Então nós estamos mais dando vazão física e quase nada espiritual. E aí acontece esse choque de ideias, poderia dizer assim. Se nós tivéssemos uma capacidade mental controlada de poder direcionar o nosso fluxo de pensamentos de uma forma que viesse a nos orientar, com certeza nós já estaríamos um pouco mais adiantados desse nosso processo, né? Então a gente percebe ainda que no nosso dia a dia a gente ainda cai em algumas armadilhas nossas mesmos, né? Das nossas tentações, das nossas tendências, que são tão às vezes negativas, que nós acabamos desculpando, olhando para o lado e dizendo, tá, mas os outros também estão fazendo isso, então não tem problema nenhum. Só que nós estamos adiando o nosso processo. Há muito tempo atrás, mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, já tinha uma frase que até hoje a gente acha bonita, mas não consegue executar, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Por que será que diziam isso? E uma outra, depois, cunhada no século I, que diz, mente sã, corpo são. A gente pode até inverter, né? Que um corpo sadio é fruto de uma mente saudável. Isso há tanto tempo atrás foi dito, e a gente, às vezes, acha que evoluiu no passar dos anos. Então, só para a gente pensar na questão e tentar verificar dentro do nosso dia a dia o que nós estamos controlando, se é o que está entrando ou o que está saindo. Bastante importante, né, que a gente consiga verificar que as coisas que estão indo para fora, elas estão como que um espelho plasmando na nossa frente quem realmente a gente é.